anda vai sozinho pelas ondas de neon. Ia para o mar, navegar no mar sozinho. No meu peito tinha vontade de encontrar liberdade pura e seguir o mar livre. Vou fugir das ondas que afligem meu cantar. Encontrei a vida, vida igual no mar. Venha, venha. Veio como vida em meu coração, entrou, me deu a solução. Hoje eu vivo livre, sinto a emoção de ter alguém que é amor e é vida, vida. Em meu peito tinha vontade de encontrar liberdade pura e seguir o mar livre. Vou fugir das ondas que afligem meu cantar. Encontrei a vida, vida igual no mar. Venha, venha. Veio como vida em meu coração, entrou, me deu a solução. Hoje eu vivo livre, sinto a emoção de ter alguém que é amor.